antes da Juliette, o gol no 601. Querendo se ver livre da gente, Salvador? Nós já tínhamos o seu plano de saída aqui. Tá legal, daqui a pouco a gente conseguiu, obrigado. Afirmativo, visual com campo do Índia no Vender Alfa. Torre agora, 18.6, tem um bom pouso. De November Alpha, procedente de Valença, visual com o campo, corredor Interlagos, 1.500 pés. Boa tarde, chame em final normal, pista 1.7, Papa Romeo, Índia November Alpha. Chamará final, Índia November Alpha. Uno 856, decola 51, chama em controle. Uno 856. Controle, Salvador. 56. Distância 3894, informação Yankee. 1856, contato radar, vigilância. 856. TAM 3894 para 2000 via, livre LS com 1012 em forma estabilizada. 2000 via, vai acusar estabilizado no ILS. TAM 3894, possibilidade de voar Duna da presente? Voa de Duna, 3894, obrigado. Mike, Eco Delta. Max Web 6720, tem 1-34 a bordo, 3:50, alterna com fim. Altímetro 34 a bordo, altímetro 1012, observe a aeronave estacionando no portão 7. Após táxi via Juliette, Alfa, no ponto de espera torre 1.86, bom voo. Após o gol parqueando no 07, livre táxi, Juliette Alfa, chama no ponto de espera 1186, web 6720, senhor, graças. Paulo Salvador, é o 8002 para Puxilé, funcionamento. 8002, coordenação com a equipe de solo, após saída do Webjet na retaguarda, autorizado, chama para o táxi. Passagem do Elba, está autorizado, chama para o táxi, 8002. Solo Azul 4234, posição de número 1, tá pronto, post pega essa manhã. 34 autorizado, chamar o táxi. Livre, chamar o táxi, 4234. Controle Papa Romeu Lima Bravo Alfa. Prossiga, Alfa. Está regressando na terminação. Na proa do farol de Itapuã, confirma tudo que irá prosseguir. 1500 pés. Estamos com 12 no PAB. Positivo. Lima Bravo Alfa, aguarde a transferência junto à torre. Bravo Alfa. Pouso para o Papa Romeu, ainda no Beberão. E chame o centro Recife, 12545. Centro Recife 350, última Recife 2545, 1856. Web 6720, essa próxima ponte de espera da 10. Boa tarde, autorizado decolar 120 graus no 1 nosso. Livre a linha e decola na 10, Web 6720. Salvador, muito boa tarde, o 2224, passageiro com informação em GFP. 2224, identifique e prossegue para o 050 na chegada. 050 na chegada, o 2224. Prossiga. Tá frente da Yankee, quando possível, coordenar nível 320 para Guarulhos. Gente, aguarde cópia, saída prevista da Eule da Eudes. Da Eule da Eudes, 3897. Por gentileza, senhor, coordenou 340. Gente, vamos coordenar com o centro. Obrigado. Solo, tá 8002, está com 139 a bordo, alterna Guarulhos com 4 horas para táxi. Estão no 7. Obrigado, Índio. Juliette Alfa no ponto de espera torre 1 meia, bom voo. Juliette Alfa no ponto de espera torre 18 meia, grata, boa tarde, então 8002. Salvador, na escuta do 224. Prossiga. 224. Positivo, a gente está com problemas técnicos na aeronave? Só para redução de velocidade. Positivo, confirme a velocidade que irá reduzir inicialmente. 280, confirme. 200. Ah, positivo, 200 nós. Desça e mantenha o 050, reduções a critério. O 2224. Autorizado, 180 graus, back-track, chama liberado. Autorizado o back-track, reportará liberando a 17 de novembro, uma grata. Salvador, é Web 6720, está cruzando 1800 pés, está na sua escuta na saída da EL. 6722, conforme autorizado, vigilância. Conforme autorizado, vigilância, 6720. Azul 4234, tá pronto para o táxi, 105 a bordo, 3 horas e 25, autonomia, alternando Marcelo. Gente, 105 a bordo, altímetro 10 no 2, táxi via Índia Alfa, seguindo Airbus que vai passar à sua direita, no ponto de espera torre 1 no 8 6, bom voo. Táxi autorizado Índia Alfa, vai seguir o Airbus que passa à direita, no ponto de espera 18 6, 4234, obrigado, bom domingo. Afirmativo, senhor. Torre 18 6, Lima Bravo. Bravo. Bravo Alfa, controle Salvador, é o Lima Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa, ingresse numa, espera inicialmente em Itapuã. Vai fazer uma espera em farol de Itapuã, Lima Bravo Alfa. Avistado, ciente, bom descanso. Torre Salvador, boa tarde, ação 8002 no ponto de espera da 10 pronto. Boa tarde, autorizado a decolar, pistão 0, 120 graus, 11 nós, tá? 8002. Livre decolagem da 10, tem 8002. Segundo a informação de segurança, na chave chocada. Autorizado pouso, pistão 7, 120 graus, 11 nós, tá? Tango, Eco Tango Índia. Índia, obrigado. Pronto para a cópia? Torre Salvador, boa tarde, o Azul 4234, ponto de espera da 10, está pronto. Azul 4234, autorizado a alinhar e manter a pista 10. Alinhe e mantém o 10, 4234. Está autorizado 340 para São Paulo Guarulhos, a 350, decola 10, direita da Euleda, Eudes. 198 ao controle, 5130 transponder, tanto 3897. Correto, chama para pushback funcionamento. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Papá Romeu Lima, Bravo Alfa, se quiser configurar seu tráfego para cruzar o prolongamento de aproximação da 10, após a passagem de um Airbus 320 da TAM, que está a 4 milhas de Simbra, poderá fazê-lo, positivo? Afirmativo, Lima Bravo Alfa, ciente após o Airbus. Localizador, tá 3894. 3894, torre agora 18,6. 18,6, boa. Grato, boa tarde, tanto 002. Boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, eu tenho 8002, decolando o perfil da Dial, passando 1700, se autorizado direto da Dial, por favor. Autorizado, 8002, vigilância. É o grato, 8002. 7 milhas, irá prosseguir até o farol de Itapuã, que fica no litoral de Salvador, a 4 milhas, 3 milhas e meio, 4 milhas do prolongamento à sua direita, em espera. Aguarde autorização de pouso para 3834. Fecha o tráfego aguardando autorização, tá? 3894. 3894. Estás a bordo? Único a bordo, altímetro no 0, no 2, táxi via Kilo e Delta, na Delta chame torre 1 no decimal 6, bom voo. Uno 602, identifique, desça inicialmente para o nível 080 na chegada. 080 na Marinho, 602. Informo o tráfego 12 horas, cruzando agora o 070, está reduzindo para 200 nós devido a problemas técnicos. O Gol 1602 irá ultrapassá-lo mesmo. Ah, tem mais isso, estamos por 602. Está presente, vou na Pro de Duna, o Gol 1602. Duna, 602. Está fazendo espera aqui no farol de Itapuã. Gente. Azul 4234, autorizado decolar, 120 graus, 11 nós. Iniciando Azul 4234. Oscar Bravo, prossiga. Ciente, mantém um ponto de espera na Taxi Delta. Tá passando o Oscar Bravo. Sinal normal, baixou e travou, tá? 3894. 3894, ciente, aguarde autorização de pouso. A4, aguardando. SAM 3894, autorizado pouso, 110 graus, 109. Lever pouso 10, SAM 3894. Azul 4234, decolou 05, chama o controle, 119 decimal 8. 398, 4234. 720, boa senhora. Papa Romeu Lima Bravo Alfa, observe o Airbus da TAM e prossiga a cauda do mesmo, chame no abate pela direita da 17. Afirmativo, vamos lá, prosseguir como número 2, tomando na base. Lima Bravo Alfa. Salvador, 5915, identifique, desça para 4.000 pés, chegada bom, 1.012 é o ajuste. 5915, identificou, descendo para 4.000 pés, chegada bom. No 602, desce e mantenha o 060. 060, 602. Controle Salvador, WebBM720 retornando. Prossiga. Tentou chamar em 3325, não conseguiu. Qual a alternativa, senhor? Ok, chame 1288 e 1251. 288251, grato, senhor. Jogou 567? 567, aguarde. Irá aguardar. SAM 3894, no solo 07, libera a direita, solo 121, decimal 9. A direita, solo 121. Atenção para Brasília. Volto para COP. Prossiga. Autorizado Brasília, nível 340, via Upper Zulu 17, saída Gole, transição Ofito. Decola da 10, curva à direita, controle 119, decimal 8, aciona 5125, coteja. 340, Perzulu 17, Gole o Fito, decola da 10, curva à direita, 198 controle, 5125 transponder, o gol 1567. Protejamento correto, chama para pushback e sonamento. Camarada, obrigado. Só voltando, 3894, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa de 737-800, está agora a posição de 11 horas, cruzando uma centena em descida para os 6.000. Tem um trato de pés, já assistiu o 5.000. Positivo. Lima Bravo Alfa, confirma o local de estacionamento. Pátio 4, senhor. Gente. Ouvido 09, ao estacionar frequência livre, Lima Bravo. Bravo. Positivo. Que bom. Sua saída será agora da El Leda Pidev. Lá é da El Leda Bidev, após Bidev é eu, disse? Após Bidev segue na Prewisk 50. Sente. Recife 288, grato, boa tarde, até 8002. Bono 602 para 2000, livre LS, 1012 é o ajuste, forma estabilizada. 2000 LS, não é estabilizado, né, 2000? Solo Salvador é o voo 1601, ciente da Zulu, autorização de traço 360, Galeão. Gente, saída prevista da El Leda Bidev, aguarde cópia. Da El Leda Bidev? Afirma. Tá passando o Mario 2224, consegue negativo? 3.000 o 2224, 3.000 pés. 3.000 o 2224. 601 pronto para cópia. Chame agora o controle em 119.8, Papa Tango Oscar, Oscar Bravo. Bravo. 50, saída da El, Leda, Bidev. Corrigindo o Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, Groove. Saída da El, Leda, Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5124, coteja. Autorizado 330 Galeão, saída da El, Leda, Bidev, na uniforme Whisky 50. Após Upper November 857, seguro, uniforme Zulu 16, decoladão no zero, com curva à direita, com controle 119.8, transponder 5124, o gol 1601. Gol 1601, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Gente, 1601. Autorizado já para o táxi 3897. Fala para o táxi 3897. Azul 4234, chame-se Centro Recife, 12545, tem um bom voo. 2545-4234. Atinge 3.000, prossegue na descida para 2.000, 2.24? 2.24 para 2.000, livre LS, forma estabilizada. Seguirá o tráfego agora, está a 12 horas no perfil da chegada, 7 milhas com 200 de ground. Forma lá estabilizada 2.24, descida para 2.000. Estabilizando a LS, gol no 602. Gol no 602, chame torre agora, 18.6, bom pouso. 18.6, tomate. Salvador, muito boa tarde, Gol 1602, transfere nível 3, mesmo campo. Boa tarde, chame passando Índia Serra, Gol 1602. Deixa lá. Exato. 284, Oscar Bravo, livre frequência para coordenação local, reporte no retorno. Alterna o Galeão. 21188 a bordo, altímetro no 012, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera torre 18 decimal meia, bom voo. 32 Juliette Alfa, 36 no ponto de espera, boa tarde. 02, final normal, passaria 2224. Mandado 224. 5 após pelo, desça para 2012, é o ajuste, informe estabilizado. 595 desce, pós pelo desce para 2000, no ajuste 1012, informar estabilizado hoje. 1601, no portão 7, putback acionamento. Autorizado no 601, chama para o táxi. Sempre livre de acionar o gol no 601. Prossiga. 1567, está na posição 4 para pushback acionamento. Autorizado, chamar para o táxi. Chamar para o táxi, 1567. Está com 32 baixados travados, já no final da 10, configurado. Ciente, aguarde autorização de pouso, passarei do 2224.